que venceu. Exaltado entre as nações, o seu nome é poder, que aniquila todo mal e faz vencer. És bendito, santo de Israel, é estrela.